Super Pop. Super Pop. Super Pop Live. Super Pop Live. Super Pop Live. É hora de picadas. Bota a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima. E dá-lhe aquela bicada lá em cima. Dá-lhe aquela bicada lá em cima. Em cima. Bicando. Bicando. Bicando. Bicando. Bicando. Super Sob Live. Estamos na área! É hora de picadas. É hora de picadas. E bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão! Na palma da mão! Chegamos! É o Pop Live ostentando na parada. Dali que dali que Super Pop Live, Super Pop. Dali que dali dali a bicada. Dali que dali que dali dali a bicada. É o Pop Live ostentando. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Só quem tá feliz hoje aqui no recreio, bota tudo pra cima. Joga pra cima, joga pra cima. E doida, e doida, e doida, e doida. Dá ali na palma da mão que eu quero ver. Dá ali na palma. A parada é no máximo. Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey, oh, hey. Joga, joga, oh, joga, joga, hey. Joga, joga, oh, joga, joga, hey, oh, hey, oh. Solta, solta. Mãozinha pra cima que eu quero ver também, vai! Quem ainda acredita no Paysandu, joga a mãozinha pra cima, joga lá pra cima, joga lá pra cima, e dá-lhe bem forte na palma da mão, dá-lhe na palma, dá-lhe na palma, na palma da mão, na palma da mão, na palma! E a torcida do Remo que veio também! E a torcida do Leão. Joga a mãozinha pra cima também, dali na palma da mão, dali na palma da mão, dali na palma da mão. Só a galera do Remo. Agora vem tu, vem tu. Será que é melhor a gente dar um tempo? Será que é melhor eu tentar te esquecer? Joga pra cima e canta, vai papai. Preciso ouvir a sua decisão. Precisa acalmar meu coração, que bate muito. Só quem tá apaixonado vai cantar agora pra mim assim, ó. Por amor sou capaz de enlouquecer. Por quê, hein? Por amor, por amor, por amor. Vou tentar, quem sabe acontecer. O águia chegou, oi! O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. O que acontece é que o bagulho começa a endoidar. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. E quando você quer pressão, você vem pro pop, né? Quer sentir pressão? Vai pro pop line. Quer sentir pressão? Quer sentir pressão? Já! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho. No recreio! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou. O atadinho de ponta a ponta, do. Agora nosso bonde tá chegando, sai da frente, eu tô passando, ó, não fique em choque não. Os parabéns aos nossos entrosados do bar. Quase surdo, escuta. Que farra bonita aqui do ladinho. Palmas aí pra vocês. Alô, meus entrosados. A águia tá te vendo lá de... A nossa super VIP também do outro lado. Obrigado, minha super VIP. Quem fala é o Corinthians. Essa equipe que é tradição aqui no pop, valeu. Dourado. Agora quem fecha. A Laila também hoje tá de parabéns, Landinho! O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. E faz a garra do águia em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. E quem tá de rock, bota a mãozinha pra cima! Hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock. Você! Hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock. Esse vale toma uva. Nossa, que delícia. Esse... Agora disputa o bumbum, papai. Virou disputa. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Joga você pra cima, joga pra cima, joga pra cima. E doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida tudo. O Marquinho da Kombi e também a Dani tá no circuito. Equipe curtindo a vida, o Cláudio, a Nayara, Carol, Marcele, Natália, Kelly, o Eduardo GDP também tá no ninho do Águia. Alô, Loki e a família Pantanal. Tá bebo, tá roubando a brisa, pô. Ó, então só tá de novo pra nós abraçar. Toda a galera do grupo Meu Sonho, o Anão, o Edu, Rogério dos Colchões, alô Kiko, Anjinho, esquerda, o Alex da Segura, também tá na parada, o Motora Rubinho, alô Raimundinho dos Financiamentos! O caqueado e fumo baseado. E faz o caqueado e fumo baseado. I wanna love you and treat you right. E toma, toma, toma, toma no batidão. Toma, toma no batidão pra ir doidar. E doni, doni, doni, doni, doni. Bora endoidar, bora endoidar. Bora endoidar, bora endoidar. Bora endoidar. Quem torce pro Corinthians, bota a mãozinha pra cima também. Joga pra cima, joga pra cima. Só tem 17 anos e o que vai acontecer? E quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro e dá-lhe bem forte na palma da mão, na batida do som. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe na palma da mão. Vai dar o quê, papai? Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar festa do. E aí, Rodrigo? E aí, Roberta? O casal chama, Landinho! Vai dar festa do Pop Live, que ela gosta de doida. Alô, Mel! o Vitor Monteiro, o Alex Japonês e Diabrado também. É a tal da bandidona que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão. A Carolzinha, que só coça pros ladrão. O Vega também do Paga Lanche. E a família Badalada, os futebol, cursão. E aí, Vega? Que hoje elas estão pro crime que hoje. E a equipe faz gostoso. Alô, família, faz gostoso. Exemplo de DJ mulher, não para. É do Júlio Cefé do Pop, meu irmão. Bora endoidar, bora endoidar. Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver. Bora endoidar, Douglas. 20 anos e o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Na festa do Pop Live, que ela gosta de endoidar. Vai dar PT, vai dar. Imagina aqui com o Mandinho, maninho. Esse é o famoso 16 toneladas. O Marcelo do Whisky também tá no circuito. Os arrepiados do Pop em peso com a gente comemorando. O filhão do comandante que tá chegando em peso aí, né, papai? Pra continuar a tradição. Alô, Nilcinho dos Arrepiados. Você, o Ronald, o boneco e o de Freitas. O Leandrinho live. Alô, Ivinho. Ivinho. Bora, Douglas, me ajuda. O Coxinha Pop, o Lucas Daniel e a galera de São Miguel também dando o circuito. O Juninho Punk e a galera do Coqueiro. Automaticamente, quando ela escuta, ela quer embasar. Domix, detona! Automaticamente, quando ela escuta, ela quer embasar, ela fica maluca. Bota a mão no joelho e vai tremendo a bunda. De cerveja, bota pra cima a latinha de cerveja, uísque, red, arreia, arreia, uísque, red, arreia. Aí dentro da equipe cachaça, bota pra cima a latinha de cerveja, bota pra cima a latinha de cerveja, uísque, red, arreia, arreia, uísque, red, arreia, arreia. Não era tu que era bandida? Agora bota pra cima quem gosta de pressão que eu quero ver! Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a joga, joga a mão, joga a mão, joga a mão, e joga, joga, joga a mão, joga a mão. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre. Nela tu que era bandida, nela tu que era bandida, e nela tu que era bandida, nela tu que era bandida, nela tu que era bandida, nela tu que era bandida, nela tu que era uma bandidona. Festa da Pimenta lá no Guarumã. Você me deixa louco. Quem vai tá por lá, maninho? Toda na minha boca. Eu sei que você é o Pop. Só eu não tenho outra, se sou eu tão louca. DJ, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Segura essa parada e libera o batidão. Libera, libera, libera pra galera e doida. Silva também de Marituba tá por aqui com a gente. Tô passando mal, tô passando mal. O meu maninho Felipe. E aí, Felipe Jalani, japonês. Chega mais aqui no Lago de Fogo, garçom japonês aqui, papai. Por aqui com a gente, muito obrigado, meu grande amigo Renan Miranda, lá da Toca do Leão. E aí, Renan, qual é a parada, maninho? Muito obrigado, William Barbosa, o bebezinho pop. O Zita da Pedreira também já tá no segundo. Tem vídeo dos entrosados. E aí, cowboy do bar? O Leandro, a Débora de Marituba também tá ali com a gente. O Matheus da Eco, a Cleice Silva, a Rainha PDG. Muito obrigado a todos. Alô, Ratinho! Vai, Douglas! O meu amigo Pezão também já tá aí com a gente! Joga essa mãozinha lá pra cima, lá pra cima. Joga pra cima, joga pra cima. Gira o dedinho, gira o dedinho. Começa a girar, começa a girar, começa a girar. Gira esse dedinho, gira, gira esse dedinho. Gira esse dedinho, gira esse dedinho. É pra endoidar tudo, é endoidar tudo. Bora endoidar com o Tom Mix. Bora endoidar com o Tom Mix. Bora endoidar com o Tom Mix. Bora endoidar com o Tom. Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom. Endoida, endoida. Endoida, endoida, endoida. Tecno Machine. Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão. O meu maninho é a Miranda. E a sua primeira dama, Clícia, também tá ali com a gente. E aí, ó, bora pra cima, maninho. O meu grande amigo Renanzinho Pração. A enfermeira Gabi. Minha grande amiga Patrícia Reis. O Glauber Jacaré. E aí, Eduardo Braga. É pressão, não é, papai? Nosso amigo Bola da GDK também chegando junto, maninho! Estamos entrosados, opa, a festa tá legal. Não pode parar, tô no pop lá. hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock e ninguém vai me segurar. É rock doido, é rock doido. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto. Levanta, levanta, levanta, levanta. Só quem tá tomando uísque aí, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. Só quem tá tomando uísque. Joga a mãozinha pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. E dá-lhe na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Vou chamar esse cara aqui, ó. Chama de repente, oh. Chama ele, chama ele. Ih. Chama de repente. É pressão, é? Segura na pressão. A novinha vai curtir. É o Super Pop Live. Em cima. Bora, Domingos! Com essa parada do... O desenho dos maninhos, Milky Crocopop, o Adriel, Gisele, Lia, Silvana, Fabrício, a Brenda, tá todo mundo aqui com a gente! O Cicinho Explosão também tá na parada, e aí, Cicinho? Você é o Jabuti, o Elton também tá na parada, o William Despintado é nosso, papá! Pegou minha identidade e copiou meu nome, o sistema é esse aqui, não bota o bagulho doido. Prazer, tô DJ moleque doido, prazer, tô DJ moleque doido, prazer, tô DJ moleque doido, é o DJ Cassinho, a Tata tá no apoio, prazer, tô DJ moleque doido. Parece que foi tão fácil me identificar contigo. Super Pop! Tantos milhões de seres. Bora liberando aquele batidão, Tom! No meio de toda essa guerra, eu escuto sua voz. O meu menino Thiago da Triton também tá aqui com a gente. Alô, que é o do 40! Manda abração pra Vitória, viu, maninho? Tamo junto sempre, viu? Com teu perfume. É de live também, já tá no circuito. É o Ed do Açaí, o homem mais solteiro, mais solto do pop, meu irmão. Inocente. Alô, meu maninho Quiabo também já tá no circuito. E a primeira dama sempre no ladinho, né, Quiabo? Preciso dizer, te amo. No pop lag eu te encontro. Com LP, Juninho Pop. Preciso dizer, te amo. O meu maninho Diego GDS também tá na parada. O Manduca Pop, o Thiago Lima, desde ontem com a gente. Alô, Wendel da família Eco. Libera esse Eco aí, Wendel. Coração explode pela boca e a nossa voz fica rouca. O meu maninho Felipe Doidão e a primeira dama Andressa da TS. O Mega Wallace também tá no circuito. Valeu, chuva, hein? Nosso amor é lindo. Sete lá de Benevides. A Clice, meu amigo Ian também. Falamos sozinho na rua. Olha a Miranda. Me chama louco. Presente antecipado. Contamos estrelas no céu. Me chama louco. O David Beckham tá aí com a gente. Agostinho. E a nossa baladinha do Jururas. Hoje é aniversário do meu maninho Top. E aí, Top, bota pressão, maninho. Tem um dia hoje, viu, irmão? Parabéns e votos de feliz aniversário. E vai dar um grande abraço aqui, viu, maninho? O nosso amigo Louro Barra também tá aqui presente. Alô, Louro Barra! Saudade de você aqui no Pop, viu, maninho? E o nosso amigo Hugo da GDA tá aqui presente. Alô, Hugo! Joga a mãozinha lá pra cima, lá pra cima! Agita, agita, agita, agita, agita! E aí, meu maninho, o Valbinho, ele, o Ronaldão, o Japa também, os moleques da TF, Nandinho! Quem sabe vem assim, ó! O meu maninho Gabriel Absoluto, Sérgio da Família Bazuca, o Leonardo também tá na parada. E aí, Léo? Pop cabicada é selada, não mexe com pop cabicada é selada, não mexe com pop cabicada. O Bruno do Red também tá com a gente, alô Bruno! Júnior Santorini. Picada é selada, picada é selada, picada é selada. O Marlon Silva. Picada é selada. A Leandro também tá aqui com a gente. E aí, Leandro Rodrigues? Respect. Bola GDK tá no circuito. E aí, bolinha, cadê o Celinho? Cadê todo mundo, maninho? Carreira solo, vai pra cima, maninho. Olha o DJ Nandinho, vai descendo bebidas. No DJ Tomic, sim, eu fico ligado, botando no agito. Juninho do Whisky! É o Pop Live, botando no agito. Não mexe com águia, que ele dá-lhe só de bico. É o Pop Live. O amigo Márcio lá do Mineirão. Tu vem sair com a gente, valeu. Rodolfo de Marituba, valeu, Rodolfinho. No agito, não mexe com águia, que ele dá-lhe. E passa por aí, maninho. Juninho G3 na voz. E aí, Junior Santorini? Bora, Carol Mesquita! Não mexe com pop, cabicada é selada. Não mexe com pop, cabicada é selada. Não mexe com pop, cabicada é selada. Não mexe com pop, cabicada é selada. Junior. Joga essa mãozinha lá pra cima e dá-lhe a bicada, bicada, bicada! Detona, detona! Tiaguinho também tá ali com a gente. O Ney. Tá todo mundo na parada. Fala, Nil, é super vive. Joga pra cima, sua menina super vive, balança. Bora pegar. Bora, Rafael. Com a gente, o Dieguinho dos Danadinhos. Alô, Parmalat! Hoje a festa é minha, é sua, é nossa, é de quem quiser, de quem vier. Tem uísque, Red Bull, aqui no live tá só... O meu maninho Tom de Marituba, o Dieguinho Juventude! Ao som do Pop! Pode invadir Macapá, maninho! Equipe super... Se for valendo, eles vão! Pop Live é tudão! O carroceiro e a primeira dama Jaqueline, o Samuel, o Alan. Tá todo mundo no Pop. Edson, Juninho, vem dançar, vem curtir com a família aqui no Ninho. Super VIP, Super VIP, é a nossa equipe. Super VIP, Super VIP, agita toda a city. Super VIP, Super VIP, é do Pop Live. Essa galera comanda na cidade. Essa galera tá fazendo aniversário hoje e a gente vai abraçando cada um de vocês, se fazem presente aqui no Recreio. Já já tem o meu maninho Ellison e também o Juninho, os irmãos! Os irmãos Ellison e Juninho, os DJs consagração do Pará. X e bora pra cima, maninho. E a Gabi também tá com vocês. A minha esposa Brenda tá no circuito. Alô, Fabricinho das Marcantes, família Hightech. Tô te esperando pra sair no pop. Tô delirando pra curtir o pop. Tô te esperando pra sair no pop. Tô delirando pra curtir o pop. É o pop. O meu amigo do Gerto Neves, o Gabriel Absoluto também. E esse CD vai estar rolando no aplicativo do Pop Live. Bora tu! Treme, moleque! O meu amigo Daniel também, lá de Laranjal do Jari, está aqui com a gente, valeu Daniel! Mão pra cima, treme, treme a mãozinha, vai, vai, vai! Ela balança na nave do pop, ela balança na nave do pop. E doido esse bagulho, vai, doido esse bagulho, vai, doido! O Coxinha Pop e o João Rodrigues também de São Miguel. O Ivinho dos Arrepiados. A minha maninha Ingrid também tá aí com a gente. A prenda do churrasco. E aí, Kiko? DJ Jamerson Lobo. O meu grande amigo Wendy dos Tripulantes, a Lorena, o Hélio e a sua esposa também tá aqui com a gente. Espoca balde na parada. E aí, Valerinha? E aí, William? DJ Vitor, o inigualável do Pará. Pra cima, já é então, papai. E hoje, piranha? Hoje eu escutei uma canção de amor. Aí, Manel. Eu lembrei de você. Como lembrei de você. O meu divulgador Puff Live. Hoje, encontro dos divulgadores. Amor, o Seco. Eu lembrei de você. Wilson Júnior também tá na parada. Tá tão difícil aqui. Arthur Neves. E o meu maninho, menino de ouro. Esse é um menino de ouro. E aí, LG? Baixa a vontade de te ligar. Saber a resposta, se pra mim você vai querer voltar. Alexandre da Marambaia também tá aqui no pop. Bora, Xande! Vãozinho Pop, equipe faz gostoso, perverso, novinho, tá todo mundo aqui, comemorando o seu aniversário, né, novinho? Escuta minha voz. Então bora, garoto. Eu religo outra vez, sabes que eu preciso ouvir o seu alô. Bora, Júlio Alucinado. Não faz isso comigo, Jamil. Monique da Família Pá também tá ali com a gente. A Daiane Mendes, sua primeira dama, né, maninho? Diga sim. O meu grande amigo, Garoto Johnny, direto de Fortaleza. Bora, meu Garoto Johnny. Tu diz como, maninho? Não vivo sem você. Me sinto só sem o seu amor. O Júnior da G1 também tá aí, né, Gil? Sem você. Então bora. E quando o pop chega na parada, qual é? Pop chegou, arreda, arreda, arreda. Pop chegou, arreda, arreda, arreda. É Luí, ela, ela, para ela, para ela. É Luí, ela, ela, para ela. O meu Doutor Igor, o Felipe do Onix, o Motor Abrão, Michele, esteticista Eliane também tá na parada. E a panelinha no segundo. Doido de mexer com o pop, pop. Tudo é doido de mexer com o pop. Ele vai te agarrar e te dar uma bicada. Ele vai te agarrar e te dar uma bicada. Não dá atenção de trago a teu amor, eu sou do pop. O meu maninho Renanzinho Pressão, a Gabi. A irmãzona do saudoso. E meu amigo eternamente, Júnior Considerado, Patrícia Reis. Alô, Patrícia! Obrigado por você estar aqui com a gente no Águia, o Glauber Jacaré e aí Eduardo Braga! Pop chegou, arreda, arreda, arreda! Esse pop é demais, está fazendo a sua festa. Pop chegou, arreda, arreda, arreda! É clatinho, eu sinto dessa galera. Barca show. Olha o meu maninho Marlon Branco também, Nandinho! Barca show. Essa galera! E aí, Marlon Branco, qual é a parada? Pop. É gangue do Eletro, tá? Verdade, Tom. Toda a galera aqui com a gente, os artistas daqui com a gente. Josiel da banda NSYNC também tá aqui com a gente. Um abraço, Josiel, pra você. Marlon Branco também. Essa música é nova, hein? E vem as mina. Bora, Marlon Branco. E vem os mano. E vem as mina que o pop tá esquentando. Esquenta tudo, Marlon Branco. Mãozinha lá pra cima. Dá-lhe bem forte, Sigue bailando, mami, no pare, pare, pare. Acércate a mi pantalón. Dale. Vamos a pegar. Não mexe com meu águia, que meu águia tá nervoso. Tá doido, mano? Cuidado que o bagulho aqui é doido. Não mexe com meu águia, que meu águia tá nervoso. Tá doido, mano? Aí, DJ. LC Juninho. Agora sim. Nandinho e Tomix. Estamos aqui, maninho. LC Juninho. É pra estudar. Nandinho e Tomix. Então se joga. Então se joga. Se joga que o bagulho aqui é doido. Joga a mãozinha pra cima. Quem tá apaixonado aqui no pop que eu quero ver. Só quem tá apaixonado, vai. E deixa o Tom tocar assim também! E aí, Júnior, tô de boa! O Renan Miranda da Toca do Leão! E aí, Renan, qual é o papo, maninho? LG do Pop, o Wallace Souza também tá aqui com a gente. E polícia disse que seu caso não tem solução. Alexandre da Marambaia, os passageiros da nave, o Henrique, dos mal criados do Marco, DJ Gordo Mix e Júlio Alucinado, os alucinados da Pratinha União Hightech. Esse moleque é gente boa. Como Deus quiser, sem dar satisfação na nossa relação. Condenados a viver, compartilhando prazer. Raimundinho dos financiamentos. E aí, Raimundinho, você também, o anão, o Edu, Rogério, o Kiko, o Anjinho, só no nome, a esquerda, Alex da Segunda, o Motora, Rubinho. Manda louca tentação, a inovação do Tecno Melody. Platinado Produções. E a Produções. Blackout Tour. Bora curtir assim, ó, maninho. Agora pras meninas sentarem até o chão, já é? Ê, novinha! Ô, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar, pra sentar, pra sentar no... Para aí! Tem alguém desse time aqui, tem? Paixandu! Deixa eu perguntar mais uma vez. Tem alguém desse time aqui, tem? Paixandu! E a galera do papão vai jogando a mãozinha pra cima e dá-lhe na palma da mão, dá-lhe na palma da mão, dá-lhe na palma da mão e dá-lhe bem forte, bem forte, bem forte, bem forte! Só a galera do Lobo dá um grito! Peraí! Tem alguém desse time aqui, tem? Remo. E a galera do Leão também, bota a mãozinha pra cima e dá-lhe na palma da mão, dá-lhe na palma da mão, a galera do Leão. cima quem tem muita saúde também. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Eu te amava no tempo da escola, mas você não me dava atenção. Pedi uma chance, até duas, mas você só mente não. Mas você só mente não, mas você só mente não. E quem tá feliz no recreio? Eu parei, fiz essa canção, vou marcar, te ver e não ir. Vou abandonar, essa é a lei do retorno. Não adianta chorar, vou marcar, te ver e não. Obrigado, Amandinha Costa, essa é a Rafaela Souza e Unidani, Carol Mesquita. Marcar, e aí, Carol Veloso? DJ Arthur, David, o Felipe, o Romulo Vitor. Os entrosados, papai, hoje. Parabéns pra todos aí, todos os integrantes. Valeu, maninho DJ Lucas. Mas você não me dava atenção, pedi uma chance, até duas. Mas você só me disse não, mas você só me disse não, mas você só me disse não. Mas quanto, mas quanto, mas quanto. É pra sentar, é pra sentar, é pra sentar, é pra sentar, toma! E a nossa galera que é safarra, Giovana, Giovani também tá ali com a gente. O Mário tá todo mundo. E a família Cobra d'Água também. Já começa a chama, Carol do Popozão. Cora a bunda no chão, vai. Cora a bunda no chão, vai. Cora a bunda no chão, vai. A pedido do... O meu grande amigo Murilo Silva, Sandrinha. Tentando, vem daí. E o meu grande amigo... Edilson Rex! Furioso, maninho! Aquecimento, ela vai te hipnotizando. Vem a Kate Maravilha, deslizando, deslizando, deslizando. E aí, Puff? As irmãs metralha vem lançando um jeito novo. Fica de perna pro alto. Pachora de 8, pachora de 8, pachora de 8, pachora de 8, pachora de 8. Yeah, yeah. E quem conheceu uma mina aí nas férias diz assim, ó, tô apaixonado nessa mina. E quando ela empina, não dá pra não querer. Tô apaixonado nessa mina. E quando ela empina, geral quer se envolver. E quando ela? E quando ela chegou no fluxo, o Leandro Navegantes parou, cintura fina. O Raí Pepe também tá na parada. E aí, Bigola Pop, bora pra cima, maninho. Você, o Japa e toda a União, família Tapanã e os moleques da TF. Ela manda um quadradinho. O Mago Pop Live, o japonês e diabrado. O Marquinhos também. Quadradinho, sensacional. Vai que tá legal. Tô apaixonado nessa mina. E quando ela empina, não dá pra não querer. Tô apaixonado nessa mina. E quando ela empina, e aí, meu amigo Loki, quer se envolver. Família Pantanal na parada, manda um abraço pro Elito também, nessa mina. O Eduardo GDP empina, não... Bora pra cima, maninho. Tô apaixonado nessa mina. E quando ela empina, não e... pode esquecer do Cláudio. Alô, Cláudio! Você tá curtindo a vida aqui no Pop, né, maninho? É desse jeitinho. É mesmo, rapaziada, essa é só pros vida louca presente, tá ligado? Assim, ó, desse jeito. Ha! Bolso esquerdo só tem peixe, o direito tá cheio de onda. Só quem sabe canta. Ai, meu Deus. Ai. Ai, meu Deus, como é bom ser vida louca. Das bebidas pras gatona, deixa elas malucando. Camarote, área VIP, baladinha. E aí, meu amigo Lucas Oliveira, Juninho do Pet também. Deus, como é bom. E a primeira dama tá no pop, hein? Ai, meu Deus, como é bom ser vida louca. É papo de estouro hoje aqui no baile, hein, meu mano? Vai a parada aí. Pra elas assim, ó. Paparazita de olho em nós. Boa fase. E a minha grande amiga Massinha de Marituba aí, Massinha. Passou batido. Ah, os moleque é liso. Ai. Ah, os moleque é liso. O meu amigo Queixinho. E também a Jaque já tá no seu. circuito. E aí, Queixinho, cadê você, maninho? Vem aqui, vem aqui. Mutuou tudo e de novo passou batido. Moleque é liso. Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Joga a mãozinha pra cima, só quem tá solteiro! Joga a mãozinha pra cima, quem tá solteiro! Quem passou o mês de julho solteiro! Joga, joga, joga, joga lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima! E dali na palma da mão! Tá ali na palma da mão, tá ali na palma da mão, na palma da mão, na... Aí tu fala, pô, tô, pra que namorar, velho? Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. E o meu maninho Nilcínio dos Arrepiados, Ronaldinho ADP, o boneco Uri Freitas, Leandrinho Live, Vinho. Namorar pra comemorar o aniversário, o aniversário não, a chegada do filhão, meu irmão. Olha aqui de Maia! Depois que eu conheci o Mando. Tá chegando mais um pra família, maninho. Como ela dança. Depois que eu vi. O Manduca Pop, o Marlon Silva, Leandro Rodrigues. Juntinho aqui no Pop, valeu, maninho. Só agora que eu. Curio Barbosa, Zita da Pedreira. Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Minha amiga bonequinha Rayane também diretamente de Salva Terra pro show do Bob. Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama. Precisa raciocinar. Que beijo não resume em transa. Mas quem sou eu se quiser vir pra cá? Minha grande amiga Bruna Gabriele também está aqui com a gente. Aí, Bruninha, bora, maninha. Fiz essa letra pra te incentivar. Mas se você mudava. E aí, Neto da equipe Cachaça? E aí, Luana do Remo? Teu hobby é sentar. Não vou te criticar. Tá de parabéns. O Murilo Galvão também dos Pop Heads. Você pro rolê valeu. Tá de volta, né, maninho? Muito mais forte, né, garoto? Senta bem. Olá. Então sarra. Então sarra. A bunda no chão. Bunda no chão. Então sarra. Então sarra. O popozão. O meu grande amigo Agostinho, então, o David Beck tá aí com a gente. Então, o Top e a baladinha do Juru, né? Sempre no circuito. Então, hoje é aniversário do Top, vê tudo por conta dele, viu, maninho? O popozão, o popozão. Rum dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom. O decênio dos maninos também tá com a gente. Rum dom dom dom dom dom dom. Agora pode fazer em cima aí, vai. Joga a mão pra cima e faz o sinal da amizade. Joga a mão pra cima e faz o sinal da amizade. Joga a mão pra cima e faz o sinal da amizade. Vai. Joga a mão pra cima e faz o sinal da amizade. Joga a mão pra cima, pra cima. Dá-lhe bem forte na palma da mão, quero ver! Bate, bate! Bate, bate! Bate, bate! Joga a mão pra cima e faz o sinal da amizade. Eu tô maluquei, eu tô maluquei, tô vendo lá! E faz o sinalzinho da amizade. Faz o sinalzinho da amizade. Meu sonho! Só nós dois dentro do carro, com os vidros tudo fechado. Você só ralando em mim. A minha amiga Adriana Mix também tá na parada. Eu falo que e aí, Adriana? Que eu quero, vou te levar. Pra cima, Adriana! Quando terminar, eu pego. Pego, pego, quando terminar, eu pego. Pego, pego, quando terminar, eu pego. Pego. E aí, Diego GDS? Eu pego. Bora, meuzinho trozado! Ela beija na boca, ela fica louca. Quando ela bebe, ela se solta. Vai, toma, toma, toma, toma, toma. Só gostosa. Olha quem tá de volta aqui, maninho. Vai, o toma. Chocolate, fortíssimo, viu? Vai, toma, só gostosa, vai. O Tom de Malituba. Vai, Tiaguinho Juventude. Real da Playboy. Toda a galera da Sete Laje Benevides. O Márcio do Mineirão também tá na parada. Valeu, maninho. Cadê o Rodolfo? Já tá doido, Rodolfo? Bora, Rodolfo! Só nós dois dentro do carro, cozido, tudo fechado. Você só ralando em mim, me deixando só oriçado. Escuta o que eu falo, que é do jeito que eu quero. Vou te levar pro baile, quando terminar eu pego. Toma! Pegue quando terminar eu pego. Toma! Pegue, pegue. Segue quando terminar. E aí, Marcinha Branca? Segue quando terminar. O Gilcinho do Pau, o Dieguinho, o Rafael, nos embala pop. Ela beija na boca, ela fica louca. Quando ela bebe, ela se solta. O Leandrinho, a Débora, o Nilcine, a Kate, nos arrepiado. Vai, toma, só gostosa, vai, toma. Repertório novo do São João. É o daí, Playboy. Vai, vai, vai. E aí, é o daí, Playboy? Qual é a parada? É a flauta envolvente que mexe com a mente. De quem tá presente, a novinha saliente. Fica colocando esse jogo pra gente. É a flauta envolvente que mexe com a mente. De quem tá presente, a novinha saliente. Fica colocando esse jogo pra gente. Vai com o bumbum, tatatá. Vem com o bumbum, tatatá. Joga com o bumbum, tatatá. Vem com o bumbum, tatatá. Vai com o bumbum, tatatá. O meu divulgador Seco Produções. Vem com o bumbum. Já tá na área, Seco. Bora pra cima, Sequinho. O Matheus da Eco. A Cleice Silva, a Rainha PDJ. Adra Leão, Ratinho, Super PDJ. Que mexe com a mente. De quem tá presente, a novinha saliente. Fica colocando esse jogo pra gente. É a própria momento que mexe com a mente. De quem tá presente, a novinha saliente. Fica colocando esse jogo pra gente. Vai com o bumbum, tatá. Joga o bumbum, toma, tatá. Toma, vem bumbum, toma, tatá. Vem com o bumbum, tatá. Joga o bumbum, tatá. Joga o bumbum, tatá. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking. Joga a mãozinha pra cima, que tá com muita saúde. Just me and trust me, I'll give it a chance now. Joga pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. And then we start dancing, now I'm singing like, girl, you know I want your love. Felipe Doidão e a primeira dama Andressa da TS também. E aí, minha Wallace? O meu maninho Alisson tá no circuito. DJ Alisson e a Jéssica. E a minha maninha Aline Paixão. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. A minha esposa Brenda também tá aí. E que eu vou jogar bem na sua cara. Peraí, peraí. E quem não tem hora pra chegar em casa, bota a mãozinha pra cima também. Joga, mãozinha. Joga lá pra cima. Dá ali na palma. Dá ali na palma. Dá ali na palma. Deixa eu soltar esse batidão, que esse batidão aqui é do momento. Que toque aqui no pop. Aqui no pop. Se el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene. Hago música que entretiene. ¡Super Papi! Mira el ritmo como lo tiene. Hago música que entretiene. Mi música lo tiene fuerte bailando y se va. China Pop lá de São Miguel, tá no segundo. O meu maninho Robigol também está ali com a gente. Fala, Robigol, um grande abraço pra você, maninho. O homem que vai embarcar a família Pop pra Macapá, Alisson. Fala, Robigol. Me gusta J Balvin, Willy Williams. Me gusta A minha igreja amiga Ingrid Matos. Alô, Ingrid. Tá tudo bem? Tá tudo ok? Bora pra cima, menina. Obrigado mesmo. O cowboy do pau, Bruno Marcos. Alô, meus sinistros. Pinho Fex também da linguagem. Bastão, fala, maninho! Vai! Só. Esquina, esquina, de ahí nos vamos. El mundo grande, pero lo tengo en mis manos. Esto es muy duro, sí, ok, nos vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba. Y quien veio pra cá pra se divertir. Pra sair daqui no finalzinho, com a plena paz do Senhor. Pra suas casas, bota a mãozinha pra cima também, bota pra cima. Bota pra cima quem tá solteiro. Quem que tá solteiro nesse meio aí, bota a mãozinha pra cima, o dedinho pra cima, o dedinho pra cima, o dedinho pra cima. E quem tá casado, quem tá com uma aliança? Alô, Kiko, alô, Brenda. Mostra a aliança de vocês aí. Quem que tá casado, bota a mão pra cima que eu quero ver agora. Quem tá casado? Só quem tá casado. E tu? O amor, pô. Seu amor me pegou. Você bateu tão forte com o seu amor. Nocauteou, me tonteou. Fui a dona, veio a lona, deu que eu. Seu amor me pegou. Você bateu tão forte com o seu amor. E nocauteou, me tonteou. Sabe de vida. Aí! Ei! Sempre fui guerreiro, mas foi de primeira. Me vim em defesa, o coração perdeu a luta, sim. Adeus, beber a vida. Vem aqui, Gradiente, alô, Gradiente. Ele está contigo na minha cama, junto de escola. Me beija a noite inteira, sexo na banheira. Vou te dar canseira, quero doir. Por ali com a gente, o Leozinho dos, da esquina, o Rodrigão e toda a galera do esquina. Tá aqui no show do Bob! Seu amor. O empresário Selo e a GDG. Alô, Kelvin, Alex. Tá todo mundo no ninho. Seu amor me pegou. Você bateu tão forte com o seu amor. E nocauteou, me tonteou. O meu maninho China também lá de Garcenal. Tá aqui com a gente. E aí, China? Seu amor me pegou. Fui guerreiro, mas veio de primeira, me vim em defesa. E por ali com a gente, o Patrick do Pop Live. Ah, o Jonathan também, lá do Vesgueto Sound. Está aqui no show do Pop, tá aguardando o Pop em outubro. Lá em Macapá, valeu, maninho. O Nil, o Thiaguinho, o Naidão, o Ney, o Daniel, o Gabriel, o Everaldo, o Rafael, o Pedro, o Arthur. Super VIP, 7 anos. Seu amor me pegou. Você bateu tão forte com o seu amor. E não cauteou. E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vai! Você quer na massa, Felipe? Ai. O Ney da Pedreira, a Rafa também tá ali com a gente. Alô, Léo, e aí, Simone, o Natanzinho, mal falado daqui no Pop. Quem aprendeu a dança que é bom demais, vai embora sem a batida do papai. Espreme tudo quando solta o batidão, toca a corneta. Sacode o médico. Estourou o fenômeno. Desce, desce, desce. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Agora só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só. Eu disse, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. A minha amiga Dani Santos também está aqui com a gente. Valeu, Dani! Tudo doidão, tá no circuito. O Pablicito lá de Castanhal está aqui com a gente. Aí, Pablo! Cadê o Nando, Pablo? Joga, mancinha, joga, pai! Toca a corneta. E a gente pede aí pra direção do evento. E rasgar a porra desse grave. Por favor, mandar pra gente aqui 2 seguranças. Aqui em cima do palco live. 2 seguranças aqui no palco. Vai! Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Apostador! O aniversário do Everginho. Como é que é? Alô? Da nossa super trinca. Da nossa tá super Everginho. Vai que o pop tem sentimento. Sentimento. Eu jurei não bater na sua porta. Tá bonito, vai, canta. Eu tentei não tocar mais no seu nome, mas de cada 3 palavras uma me interessa. Se liga, é um problema que eu quero ter, mesmo sabendo que eu não consigo resolver. Ei, ei, ei, que essa promessa eu vou fazer questão. X aqui do ladinho. Indo pra cima, Alisson. Só me deixa ir. O Dudu Braga, Massa, Duke Beck, tá todo mundo aí com a gente. E aí, Fumaça, o Xaveco também, bora Veneno. Eu vou te amar, porque essa promessa eu vou fazer. O Valzinho Pop também tá ali com a gente. Sabe o que você tem? A primeira dama Ellen Pinheiro. Que você beija bem, você acorda a mama que eu aprendia. Eu sou o dono da razão. O nosso amor está nas suas mãos. Era questão de tempo. Porque pra mim a gente não tem solução. A minha amiga Sabrina, Carol, Andressa, meu coração, Adriane, a Zimbala Pop tá aqui com a gente. Vamos! Quem ama também cansa de cor. O meu amigo João Pedro, só na cama, na lá de Mocajú, bem, João. Equipe Curtir da Vida, o Eduardo GDP do Excesso GDP, o Rock da Família Pantanal também. Pensou na hora, agora deixa lona. Quem bate, tem uma galera por aqui. O Marquinho Pressão de Marituba, valeu Marquinho. Rafaela Soas, as meninas de Marituba também. Agora eu sou dono da razão. O nosso amor está nas suas mãos. Bora, Renan. Tiaguinho, Rogério Paz, Luiz Augusto. Pra mim a gente não tem solução. Pra não dar ouvidos ao meu coração. Pra ele não tá vendo, dona Eliane. Quem ama, cadê a Melca? Dora Pio, correr atrás. Só na cama não resolve mais. O meu tanto fiz. Ricardo Meribê. Apaixonado, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver aí. Quem tá apaixonado, vai. Bota a mãozinha pra cima, quem tá apaixonado, e bora cantar comigo. Quando você fica ao lado de uma pessoa e ela mesmo em silêncio lhe faz bem. Super Pop Live. Quando você fecha os olhos e no pensamento está fotografado o rosto desse alguém. Segura que eu vou mandar essa aqui, meu irmão. Sei que eu tô parado nesse posto há mais de uma hora. Minha atitude é suspeita, mas me escute agora. É que eu marquei com ela aqui. Aguenta mais um pouco que ela deve tá chegando aí. Pensando bem, tô achando que ela nem vem. E eu só tenho essa nota de 100. Tudo que eu tinha pra gastar com ela. E aí, meu maninho DJ Alisson? Frentista, esse sem conta eu vou gastar com ela. A paz tá muito bacana. O Recreio Aranineua, lotadinho do jeito que a gente gosta sempre de ver. A nossa família pop reunida aqui em Aranineua. Obrigado mesmo, os fã-clubes, os amigos, inclusive toda a galera que veio comemorar o aniversário aqui do nosso ladinho. Obrigado mesmo de coração, família pop! Devagar, garota louca, És tão ambiciosa para uma jovem. Mas se você é tão esperto, que bacana, Heitor! Por que com medo está? Cadê o fogo? Por que tanta pressa? O meu grande amigo Neto Miranda, também da Toca do Leão. Alô, Renan! Tá todo mundo na parada e doidando, curtindo o show do Pop Live. Você não sabe quando está certo. Você tem a nossa grande amiga Gabi. Tu me saque o meu grande amigo Rodrigo. Fica. Está aqui com a gente, valeu. Agora vai chover. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Devagar. Grande amigo Ramires também tá com a gente. Amigão, velho, o Ramiro do Whisky. Um abraço pra você, viu, mãozinho? Ele, meu grande amigo Léo do Distrito. Eu só lembro do saudoso Igor. Mas os meninos estão aí, né, meu irmão? Você está tão adiantado e com esse erro você vai pagar. E o nosso amigo Belo, também tá aqui presente, gente nova, cara nova aqui no Pop. Fala, Belo! É o Belo do Pop. Sonha, nem todos os sonhos se realizarão. Quando perceberá. Grande amigo Deca, também tá aí presente com a gente. Caramba, que satisfação, viu, maninho? Belo de volta aqui no Pop, no show da família Pop. Pode crer, maninho! Nós somos Pop. Você não sabe quando está certo. Você tem que entender que amores vem e vai. Velho, estou. Olha quem está aqui com a gente também. Vereador Gordo. Obrigado, vereador, por você estar aqui presente com a gente. Uma das pessoas convidadas é especiais de Alice, Juninho, Tô e Nandinho. É o vereador querido de Anandideu. Da primeira dama, Vanessa. Flor e um beija-flor. Saudade das quinta-feira, vereador. Um amor numa noite fria de outono. E as folhas caídas. O meu grande amigo Ítalo. Bispo Cabal, fala, Ítalo. E a flor conhece. Não me abandona, não, papai, bora pra cima. Ele lhe apresenta. Ítalo Spacabaldi, valeu, maninhos. E diz que o frio é uma fase ruim. Que ela era a flor mais linda do Super Pop. A única que suportou. Bruno Moraes. Merece. E ele, meu amigo Portiguá, aquele abraço, Bruno. Todo o seu calor. Ai, que saudade de um beijo. E toda a equipe na pressão. O aqui presente é na pressão mesmo, né, meu irmão? Pra longe demais. Meu amigo Felipe na pressão. Alô, Felipe! E de nós, saudades de um beija-flor. Lembranças de um antigo amor. O dia amanheceu tão lindo. O melhor show do Pará está aqui. O mundo agora é pop. Ou melhor, é super pop. E a gente faz o esquenta pro show do Águia. Ellison, já com a gente, Juninho. E aí, Nandinho, como é que tá, maninho? Lotadinho! Bora preparar pra esse voo! Clay Eventos, Progressia 2, seguranças aqui, por favor, maninho. Só pra deslocar a nossa galera aqui, que tá muito próximo do palco. E aí pode queimar vocês aí, viu, gente? Na boa. Vou afastar um pouquinho pra gente começar o show aí, aqui no Recreio! Alô, Clay! E a nossa amiga Viviane também tá com a gente, lá de Marituba. E o meu amigo Gordo, da assessoria do Neneco, filho do Neneco, Gordão. Pega o ritmo que tem pra dançar. Pode ser brega ou amei. Marcão também tá com a gente, brother. E a primeira dama, Elis, DJ Marquinho Pressão. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos, podem entrar, pois o espetáculo já vai começar. Desfrutem do conforto que temos para vocês, mais do que uma onda, é a Pororoca. DJ Tom Mix. A casa de shows que é a maior sensação. Toda semana sempre tem atração. As melhores... DJ Nandinho, Pressão. Sempre quer mais, sempre quer mais. Você está... Os irmãos Ellison e Juninho. É na Pororoca que você está. Tá liberado, pode dar. Juninho do Whisky. E a primeira dama Carol do Vida no circuito. E aí, Rodolfo de Marituba, tamo junto. O Márcio do Mineirão. Alô, Tom de Marituba, bora, Thiago, no Juventude. Pop Live. E com você eu quero dançar. Alô, Gragente. Chega rapidinho aqui com o xerife. E com o sorrido eu vou viajar. É a moça jovem que vai me envolver, sim. E quando se pega fruto sensual. Que faz você delirar. Ela é o sonido. Uhul! Que vai tocar. Uhul! A força jovem. Uhul! É o som do Tauá. Uhul! Ela é o sonido. O nosso Manini Uri Jaxi. O lá de Marituba, papai. O Rafael Meio também tá aí com a gente. Valeu, Rafael. É o som do Tauá. Joga essa mãozinha lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima. Idário, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho. Já já deu o show do Águia! Macapá verdadeiramente aguarda o pop como nunca, velho. Em outubro ele chega em Macapá. Live. Nosso amiguinho Matheus também tá com a gente. Alô, Matheus! Bora, garoto! Aí, meu parceiro Louro Barra! O Alex da Cegonha também tá aí com a gente. Bora, Alex! DJ Juninho! DJ Ellison. Eu te amei e você sumiu de mim. E ali pela reta guarda, e o nosso amiguinho Pipos. E ele, nosso amigo Quiabo, também tá com a gente. Fala, Quiabo! Sei que você não vai viver sem mim. Meu amor não vai resistir. E o meu amigo Tigrão, fala, Tigrão do Pop! Você. Alô, meu maninho Celso Bosque! De Macapá, já com a tuas, hein? Tem Pop Live Macapá! Tamo junto, maninho! O Rodolfo vai também, viu? Bora, Celso! Banda Mega Pai Deco. E dá-lhe um soquinho pro céu, e dá-lhe um soquinho pro céu! Dá-lhe esse soquinho, dá-lhe esse soquinho, dá-lhe esse soquinho! Bora viajar nas marcantes! Um, dois, três, vai! Alisson. É o DJ Alisson, você e minha irmã Zona Aline. Também está aí com a gente, a sua esposa Jéssica. Está aqui no Pop Live, valeu, maninho. Letícia Araújo. Luciana Garcia. Samir. O LG também. Bora, LG. Bora, meu menino. Por que brincaste assim? O Manduco, o Diego GDS. Dá valor nessas aí, nessa cana. Pelo amor sem ter você, não quero chorar, mas vamos. Hoje é aniversário da Naila, meu irmão. Ouve, ouve, que a noite promete, papai. Ouve, minha vida, amor, mas ouve que isso vai ser longe de você. Ouve, ouve, que eu quero te dizer. Agora eu vou curtir a estacionave do som pra sentir muita emoção e ouvir-te aqui no show de DJ Gilmar. Poderoso do Pará, faz a nave detonar. E a minha grande amiga, tá aí com a gente, Patrícia Reis, a irmãzona do meu grande amigo eternamente, Júnior Considerado. Valeu, Patrícia, por você estar aqui no show do Águia, mulher! Sai daí, é pra ti! Toma! Renanzinho Pressão, Gabi, Glauber Jacaré. E aí, Eduardo? Kid Cavanhaque, Elô Brasil. Bora, Kid, bora, Kid, bora, Kid! Agora eu vou curtir a espaçonave do som pra sentir muita emoção e ouvir-te aqui no show de Djilma. Manga Larga, Madrinha França também, aqui com a gente, aquele abraço com carinho. Essa galera que faz o sucesso do pop. Obrigado mesmo de coração, alô, Madrinha! Tristeza, a vida é tão vazia. Alô, meus entrosados, bora pra cima! É a noite de vocês, hein? Pode te gritar, preciso ir pra algum lugar. Será, será, será, será, será, será. Hoje também tem a nossa super VIP. Olha a VIP dos caras aí, meu irmão. É Camarote VIP! Já não consigo mais ficar longe de você aqui em mim. Eu sinto o seu cheiro, meu amor. Lembro do seu DJ Edison. Impossível pra te encontrar. Ouvir você tocar, tocar, fazendo a galera balançar. Ellison, Ellison, hoje eu sei o que fez. Eu senti esse amor, seu carinho, seu calor, seu sorriso, o seu jeito. Quando você me tocou, é tão lindo meu amor por você. Ellison, eu sou pop. Olha pra mim, Ellison, o que sinto por ti. É amor, é amor, é amor. Olha o maninho, William Barbosa, bebezinho do pop. Luzita da Pedreira também tá no circuito. Marlon Silva, o Leandro Rodrigues, Lucas Oliveira, alô Juninho do Pet. Aqui na frente, maninho. Ellison, Ellison, hoje eu sei o que fez. Eu senti esse amor, seu carinho, seu calor, seu sorriso, o seu jeito. Valeu, Bola! Valeu, Jabuti, do Explosão, toda a galera da GDK e Explosão juntinhos aqui com a gente. Obrigado mesmo, meu parceiro Anderson, da equipe Furacão, tá no berço hoje. Parabéns pra você, viu, Anderson? Tamo junto, meu brother! Quero mais. Alô, DJ. O som vai começar. Vamos ajustar o som. Você vai se apaixonar. queria nem saber. Só me toca tecno, a galera não quer parar. É a onda do momento que chegou para ficar. Ok, okay. Solta a vinheta. O grande velho aguarda Belo. O Cássio também tá na parada. Alô, não, alô, Edu. O Rogério, o Kiko, o Anjinho, só no nome. O esquerda, o Alex da Cegonha. O Motora Rubinho, Raimundinho dos financiamentos. Meu sonho, papai. Alô, Fisgal. Chegou para ficar. Enquanto a gente ajustava, a galera mandava ver. Dançando tecnobrega, não queria nem saber. Quando toca tecno, a galera não quer parar. É a onda do momento que chegou para ficar. Alô, Vigal! O som vai começar. Vamos ajustar o som. Você vai se apaixonar.